Cruz, Chanel 310, boa noite, Libra. Chanel 310, boa noite, autorizando táxi, via Touchway Alfa, Juliette, posição 03. Alfa, Juliette, 03, minha 310. Gol 2043, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 10 via Taxi Índia, quando o próximo chame Torre em Uno, ou no 8 decimal 95, ajuste 10 ou 3, padrão. 2013, via Índia, ponto de espera Torre Uno, no 8 95, gol 2043. O Chanel 6310, reautorizado, prossiga até a Taxi Alfa, via até a Taxi Juliette. Até a Juliette, aguardo. Uno 096, estabilizado a distância. Uno 096, contestando o procedimento, chame todo Salvador 1118, decimal 95. 1895, programa até mais. Ok. Salvador, eu vou 1096 na final embaixo da base. Gol 1096, traço avançado, autorizado pouso, pista 10, vento 120 graus, 109. Eu recuo. Tony Salvador, muito boa noite, é o azul 2795. A 9 milhas de código. Azul 2795, contato radar 78 milhas. Nordeste de Salvador, foi bom para interceptar a chegada bom. Após para a descida, ajuste padrão. Eita, presente, autorizado por de bom, o azul 2795. Salvador, boa noite, gol 2043, ponto de espera, a Índia. Sete, gol 2043, mantém a posição. Sim. 2043, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 10. Alinhe, mantenha, cabeceira 10, 2043. Autorizado a decolagem de pistola 0, ventando 20 graus, 089. Decolagem, voo 043, pistola 0. Bono 096, boa noite, autorizado o táxi, via táxi foi Alfa Juliette, posição 09. Alfa. Boa noite, contato radar, só para o nível 360, vem Lisa, após o Lisa Gótica. Vem a Lisa. Depois de Lisa, volta. 2795 no ideal de descida. Azul 2795, desça para 4000 pés, no ajuste 1003. 4000 padrão, 2795. Boa noite, o Chanel 63, 1-0, informação Zulu 23, autorização, Recife, por favor. Chanel 6310, boa noite, autorizado Recife, via Pesulu 1-7 até Potro, após direto, nível 350. Perfil de saída Puca, transição Aracaju, pista no zero, primeira curva à esquerda. Transponder 5150, frequência do controle Salvador em 120.8. Estão autorizados para o Zulu 97, direto o 650, Puca, Aracaju. 350 autorizado, transporte 5150, controle 2080. É 310, confirmando após a decolagem, curva à esquerda. Esquerda, a Puca, Aracaju. Protegimento correto, repasse pronto para acionamento e táxi, o Chanel 6310. Obrigado por chamar para o táxi. 2795, vista para 2000 país, ajuste permanente no 093, autorizado a final ILS, já passa estabilizado. Sim, já passa bem estabilizado, 2795. Libera a velocidade pelo por 2795. É livre da restrição, já estou de velocidade, é 2795. Gente, livre da restrição, 2795. Paulo Salvador, boa noite, San 3858. Informação do voo para cópia Fortaleza. San 3858, boa noite, autorizado Fortaleza via UPZulu 19, nível 370. Saída Momo, transição frote, pistão no zero, curva à esquerda. Transponder 5154, frequência do controle Salvador em 120.8. Autorizado Fortaleza, nível 370, decola do 10, curva à esquerda, Momo, frente, peso 19. 5154, transponder, controle 208, na 3858. Então 3858, cotejamento correto, repasse pronto para o pushback e acionamento. Camarada, obrigado. A full ILS, o 2795. 795, TR1, 1895. 1895, 2795. Azul 2795, passou externo embaixo da vaga. Azul 2795, tráfego afastado, autorizado pouso, pistão 0, retorno 20 graus, 099. 6, sim, autorizado pouso 2795. O 3x3 não deu para 2010, o ajuste agora na 094, está autorizado a final em ANS e já passa estabilizado. 2010-0094, reporte estabilizado 3831 da frente. Dan 3858, livre acionar, chave pronta para o táxi. Livre ao posto 3858. Paulo, boa, azul 2795, livre na época. Azul 2795, autorizado táxi via taxi Alfa, quilo, parte 3, posição indicada, 01 Romeu. Então, Alfa, quilo, parte 3, 01 Romeu. Gol na 09 vem autorizado, Fortaleza via Pezulu 19, nível 370. Perfil de saída Momo, transição Frote, pista no zero, primeira curva à esquerda. Transponder 5157, frequência do controle de Salvador em 120, decimal 8. Autorizando 370 para Fortaleza, retorno da 0523, era Momo Frote, preferência do Zulu 19. Bom, no 096, acontecimento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Vai reportar pronto, 096. Solo, azul 2795. Prossiga, azul 2795. Está confirmando, é o Uno Romeu, o balizador está chamando em outra posição. Tem instruções do balizador, azul 2795. Então vai seguir a instrução do balizador. Ele está próximo a 4 ou 5 Lima. Sim, será coordenado com o infra-aero. Volta 3258 para o táxi com 170 no POV, alterna Teresina com 3 horas. Tá 3258, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista no zero, via táxi Índia. Quando o próximo chame torre em 118, decimal 95, ajuste no zero no 4. Via Índia 1895 com 1014, tá 3258, boa noite. Boa noite, Paulo. Salvador, boa noite, na 3258, aproximando o Pantifera 1-0, pronto. 58 a linha, decolar de imediato. Afirmativo. Autorizado, linha e decolar de imediato, pista 1-0, ventura 2-0 graus, 1-0 9. A linha decola de 1-0, na 3258. Avenida Zota 3831. 3831-1895. 295-3831, obrigado. Salvador, Chané 6310. Chané 6310, salvo. Ok, no gate número 3 para o pushback, acionamento pronto. Livre acionar, chame pronto para o táxi, o Janer 6310. Tomará. noite, 3831 para trás, estabilizado. 3831, agora está livre, ajuste altímetro no 014. Passo e escuta. Decolando 43, controle número 08. 208. 208, contato radar, separa o nível 370, saída Momo. Vigilância 370, Momo, 3858. Plano 313, acione identificação, autorizada a chegada bolsa, desça para 4006, o ajuste no 014. Obrigado. A senhora poderia tentar a gentileza de conseguir pro de prontir pra gente? 3850, vou inicialmente código. Código, 3850, certo. Estacionamento 6310, PLB 143, autonomia 340, Salvador ao pé. Chanermia 310, autorizado táxi até o ponto de espera da pista no 0 via Taxi Índia, quando o próximo chame Torre em 1, 18, 1995, ajuste no 0 no 4, morrou. Via Índia, 1919, ponto de espera da 10, 295, 3190. Boa noite, acione identificação, autorizada a chegada a Mares, eu sou para o nível 050. 050 a Mares, eu sou para o nível 050. Autorizado táxi, via taxi Alfa Juliette, posição 07. Alfa Juliette, 07, para 3831. Chanel 6310, autorizado alinhamento e decolagem pista no 0, junto no 20, 099. 04298, vou direto para a posição B, na boca para 3.100, o ajuste no 014. O 4298 desce para 2.100, autorizada, final ILS, reporte estabilizado. Autorizado, é para estabilizar, tá bom, André. Boa noite, acione identificação, autorizada a chegada Mari, desce para o nível 050. 050, Mari, autorizado vai estar. Autorizada, acreditado. E vou avisar, desce no 050. Tráfego. Boa novamente ao TAN 3815, 340 para Guarulhos, por favor. TAN 3815, tem autorizado 300, copia e aguarda uma nova coordenação. Não aceito 300 então. Sim, TAN 3815 autorizado Guarulhos, via Pesulu 10 até Taubaté, nível 300. Isso de saída da El, Leda, Motiva, pista no zero, curva esquerda, correção, à direita. Transponde 5166, frequência do controle Salvador em 120.8. 300 aprovada, pelo 10 de Taubaté, controlada 10, da El, Leda, Motiva, 5166, transponde, 208, controle de saída. TAN 3815, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Porta pronto, 3-2. Luna 096, livre acionar, já é pronto para o táxi. Chama 6316, saindo 2000, boa noite. Boa noite. Chama 6316, para 2010, ajuste 04, autorizado a final ILS, reporte estabilizado. 2000-094, autorizado, final ILS para 90, reporte estabilizado, 6396. Na 096, autorizar o táxi até o ponto de espera da pista no zero, via Taxi Índia, quando o próximo chame torre em 118.95, ajuste no 04, bom voo. Boa noite, está na final da X-Ray, visual. Boa noite, azul 4298, está autorizado o pouso, está 10, o vento 130 graus, 10 nós. Livre pouso no ano zero, azul 14 mais 8. direto 2 no taxi. Número 5, autorizado 2010, ajuste no 014, reporte no localizador. Registro direto para 2010, no 014, estado, reportar o localizador. O tipo de tráfego à frente do 6393, solicitar no material do estado. Número 5, está passando agora externo, está com no 410 grandes, pijão, embreagem 590. Muito. Boa noite, 096, mantenha, ponto espera. Meu nome é 3-3, seleção de 1-1-8-9-5. 1-8-9-5, capitano, até mais, 3-3. Azul 410 na reta. Oi, Salvador, Oxanai 6-3, boa noite. Oxanai 6-3, boa noite. O ajuste na 014 é, foi autorizado na 1-0. O vento 1-3-0 graus, 1-0 mais. 1-0-4, livre pouso 1-0, confirme a pista. Dá uma olhada, senhor. Isso tá feito. Grato. 4298, estou usando em base 71, na verdade, posição 01. 71201, Azul, 4298. Plano 096, após o tráfego na curva, está autorizado a alinhar e manter a 10. Tirando o localizador, está 330. É 3605, chama a Terra, número 895. 295. Pista livre, o ajuste é no 04, informo pista seca. Pista seca no 04 ajustado, aguardando pista livre. 6313 no solo 05, libera a direita, chame só 1, 21 no decimal 1. 21-63, 1-3, acionado, até mais. Plano 096, livro decolagem, com 0 ventona, 30 graus, 099. Livro decolagem, 090. Tirei 6313, autorizado táxi via Alfa, após ingresso Juliette, bateu na posição 062. Alfa, Juliette, 06, 63. Alfa, Juliette, 06, 63. Alfa, Juliette, 06, 63.